Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal 1 da Antena Web. Edição para quarta-feira, dia 20 de agosto de 2014. A edição de hoje do nosso programa vai trazer até aos nossos ouvintes quatro momentos distintos musicais. O primeiro é em saxofone, Funky Feeling. O segundo é em acordeão, de Henrik Hugart. A música chama-se Nathalie. Depois vamos para a música mais tradicional dos Balcãs, Sérvia, por exemplo, Nikola Jankov. E fechamos com Domingo Ortega, música da orquestra, tocada pela Orquestra Municipal de Madrid. Sonoridades várias, em poucos minutos, nesta edição do nosso Nota 7. Fiquem bem ouvintes, boa tarde para todos e até amanhã. Thank you.